Se você gosta de música clássica, certamente sabe das virtudes do oboé. O oboé é um dos instrumentos mais ágeis, mais eloquentes de uma orquestra. Mas se você é uma daquelas pessoas que nunca prestaram muita atenção à música clássica, deixe-se levar agora neste rápido passeio musical. Quem sabe você descubra um mundo todo novo. E quem vai levá-lo a passear é João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC. Ouvinte familiarizado com as obras de Mozart, seria capaz de me dizer qual é o solo que vem a seguir neste concerto? Claro, é o oboé, neste Concerto para Oboé de Mozart, interpretado aqui por Douglas Boyd, com a Orquestra de Câmara da Europa. Uma qualidade notável do oboé é a sua expressividade, a sua capacidade de colorir, vamos dizer, colorir a interpretação com um som acridoce, o que parece uma contradição, mas é o que melhor descreve a presença do oboé numa orquestra. Ouça agora o fim do primeiro movimento deste concerto de Mozart, onde fica demonstrada não só a agilidade, mas também a eloquência do oboé. Aí está. Eloquência, vivacidade, está quase tudo aí. Quase. Porque talvez a maior característica do oboé seja o seu lirismo. Ouça a interpretação do segundo movimento do concerto de Mozart. Eu prometo que fico calado. Thank you. gostou? Os trechos que ouviu do Concerto para Oboé em Dó Maior de Mozart foram interpretados pela Orquestra de Câmara da Europa sob a regência de Paavo Berglund, a cargo do oboé Douglas Boyd. Agora um passeio pela parada de sucessos britânica com Noeli Dolce e Paula Deep, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Com o seu último sucesso, Let's Dance, música que está em 12º lugar nas paradas de sucesso daqui. Chris Rea começou sua carreira na década de 60 e tocou em vários grupos de rock diferentes. Durante 6 anos, ele fez parte do grupo Beautiful Losers, os Belos Perdedores, cujo primeiro vocalista, David Coverdale, acabou ficando conhecido ao integrar o grupo de heavy metal Whitesnake. O primeiro grande sucesso de Chris Rea foi nas paradas dos Estados Unidos, com a música Fool If You Think It's Over, que quer dizer, você é um bobo se pensa que tudo acabou. Mas agora vamos ouvir mais um pouquinho de Let's Dance, música que está tendo uma subida vertiginosa nas paradas de sucesso aqui em Londres. Let's Dance, eu acho que eu não preciso traduzir. Chris Rea e Let's Dance. E Michael Jackson continua fazendo estrepulias. Com sua primeira turnê mundial começando no Japão, ele não se cansa de escandalizar o mundo com suas manias. Primeiro foi a cápsula de oxigênio onde dorme. Depois, o esqueleto do homem-elefante que ele quis comprar de um hospital londrino. E agora... Bem, o João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, tem os detalhes. Dizem que Michael Jackson quer o que quer levar o seu macaco de estimação junto com ele, no mesmo avião, na mesma cabine, recebendo tudo que o macaco tem direito, todas as mordomias, na viagem que levará Michael Jackson ao Japão para o início de sua turnê internacional. Michael Jackson não quer ver o seu macaquinho preferido junto com o pessoal da banda que viaja em outro avião, muito menos ele quer ver o macaco no bagageiro de um avião qualquer. Ele quer o macaco ao lado dele, sentadinho, bonitinho, comendo amendoim e assistindo TV a bordo. Michael Jackson está certo, não está, Zé Carlos? Olha, se ele está certo, eu não sei, João, mas que o macaco está certíssimo, está. Então vamos ouvir Michael Jackson e Bad, música título do seu novo álbum, que está saindo do forno quentinho, quentinho. O novo álbum já está estourando nas paradas aqui de Londres. Your bird is mine. Won't you take a ride? Com o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, vamos dar uma olhada nas paradas de sucesso e num cantor britânico que passa de geração para geração. Esta é a voz de Cliff Richard, simplesmente o mais bem-sucedido cantor pop da música britânica que nunca saiu da Inglaterra, como fizeram tantos outros, como David Bowie, por exemplo, que mora na Suíça, para fugir dos altos impostos ingleses. Cliff Richard, que na verdade nasceu na Índia, filho de ingleses, em 1940, está na estrada do rock há muito tempo. Ele se lançou na música pop em 1958, participando da primeira transmissão de TV colorida aqui na Inglaterra, com a música Move It. e logo estourou como sendo a resposta britânica a Elvis Presley. Apoiado pela banda The Shadows, Cliff teve uma carreira de muito sucesso desde então, entrando quase que anualmente na lista dos mais vendidos. No ano passado, ele chegou ao primeiro posto das 10 mais com a música Living Doll. Há quem diga que aos 47 anos, Cliff não tem mais pique de roqueiro e que sua música é aquele tipo de música fácil e comercial que a gente ouve em consultório de dentista e elevador. De qualquer forma, ele não desiste e aqui está de novo com mais um lançamento na linha pop rock, subindo rapidamente nas paradas. Na última semana, com My Pretty One, ele pulou do 26º para o 10º lugar, uma façanha que merece todo o nosso respeito. Big Audio Dynamite esteve no Brasil em agosto e certamente você se lembra desta música. Se chama Sambadrome, ou Sambódromo, e trata de um assunto muito conhecido dos brasileiros, a história do traficante de drogas e bandido Escadinha, o brasileiro que escapou da prisão num helicóptero. Na letra da música, o grupo inglês Big Audio Dynamite fala, por exemplo, que Escadinha é o Robin Hood brasileiro, o bandido que vende drogas para ajudar os pobres. O grupo que reúne gente como Mick Jones, Don Letts, Led Williams, Greg Roberts e Dan Donovan é uma mistura do som britânico com um pouco do som rasta caribenho que domina a área de Notting Hill Gate e Ladbroke Grove, aqui em Londres. Recentemente, o Big Audio Dynamite, cuja abreviatura lê Bad ou Mal, deu uma entrevista falando de sua identificação com o grupo Clash, do qual vêm alguns de seus membros. Big Audio Dynamite is Big Audio Dynamite. I think we've managed to push the Clash thing behind us now. I mean, people don't no longer ask. O Big Audio Dynamite hoje é o Big Audio Dynamite. E essa coisa do Clash já ficou para trás. As pessoas não pedem mais para a gente cantar músicas do Clash quando nos apresentamos. Acho que elas já perceberam que aquilo era uma coisa e esta é outra. Yeah. Esta reportagem sobre o Big Audio Dynamite veio de Londres, como devem ter notado, e nos foi enviada pelo serviço brasileiro da BBC.